Vamos então para a nossa quarta aula do curso que tem o nome de Como Ouvir Música, né? E nas aulas anteriores eu falei sobre elementos constitutivos da música. Eu falei sobre, na primeira aula, eu falei sobre timbre, na segunda aula eu falei sobre ritmo. Falei um pouco, é lógico que esses assuntos aí a gente pode falar muito mais, né? A gente pode, imagina, são assuntos intermináveis. Mas a gente vai tentar focar um pouquinho cada aula em um aspecto deles, porque logo mais, provavelmente nas próximas aulas, a gente já vai pegar peças como exemplo e primeiro ter assim uma execução da peça de alguma forma e aí depois comentar aquela obra, comentar traços da biografia daquele compositor, relacionar com aquela obra, enfim, a gente vai focar mais nas peças. Mas antes, para poder falar das peças, a gente tem que falar dos elementos musicais, porque alguns termos têm que ser conhecidos de todos, conhecidos pelo menos timbre, ritmo, essa aula sobre melodia. E talvez nas próximas aulas a gente fale um pouquinho sobre harmonia. Harmonia é um assunto um pouco mais complexo, mas enfim, a gente vai mostrar também alguma coisa de harmonia. E essa aula é sobre melodia, né? Então, melodia é uma coisa muito estranha de se falar assim de maneira isolada, né? Porque para a maior parte das pessoas, ou para muita gente, pelo menos, quando você fala em música, você está falando já de melodia. É difícil distinguir o que que é a música se não a melodia, né? A música são notas acontecendo no decorrer do tempo. E isso daí, e as pessoas que acham isso não estão muito erradas. Elas estão bem próximas da definição, a definição genérica de melodia, que seria essa definição de notas acontecendo no decorrer do tempo, né? Mas olha só, então se música é melodia, se qualquer sequência de notas pequenas que eu tocar, por menor que seja a sequência, já é uma melodia. Por que que então a gente escuta às vezes algumas pessoas falarem que não gosto de tal música porque não é melódico? Ou, sei lá, Bach não é melódico, ou música contemporânea não é melódica? Porque como é possível então escrever uma música que não seja melódica, né? Se toda música, se qualquer tentativa de colocar notas em sequência vão dar origem a uma melodia, se música é melodia, como então é possível uma música com a ausência dela, né? E não somente isso, mas uma música com a ausência dela, ela é necessariamente pior como música? O resultado é mal sucedido? Dizer que uma música não é melódica é porque a música é ruim, né? Então vamos entender isso aí primeiro para tentar definir um pouco o que é melodia, porque hoje em dia com todo o relativismo que a gente vê, o termo melodia, as pessoas geralmente costumam achar que o termo não tem um significado só, que ele não é um termo unívoco, que ele é relativo e que tudo pode ser melodia e depende do ouvinte, tal, não sei o quê, tal. Então, mas não é assim. Olha só, a palavra melodia, que é uma palavra grega, ela é uma palavra que a tradução é exatamente canto ou cantando, vocal, coral, sempre relacionado, sempre relativo à voz, mais uma vez, né? Então a gente vai entender melodia, a gente vai sempre pensar o que é melodia partindo da referência vocal, da referência humana. Se é possível ser cantado. Está mais próximo. Se é possível ser cantado, é uma melodia. Agora, tem um outro aspecto também, não apenas se é possível ser cantado. A melodia tem essa característica de ter um começo, meio e fim, né? Seria uma frase musical que você percebe um começo, meio e fim, como se fosse alguma coisa próxima da frase verbal. E esse caráter de proximidade com a voz, algo que é possível de ser cantado, né? Uma coisa tocada ou cantada assim com notas para tudo quanto é lado e rapidíssimo, negócio que não é, seria impossível cantar, dificilmente vai resultar numa melodia, né? Então é para a gente entender um pouco essa coisa vocal. E aí, olha, eu vou falar de melodia, mas a gente não vai ficar preso a só analisar. Isso aqui é uma melodia? Não, isso aqui não é uma melodia. Isso aqui... Não, a gente vai entender um pouco frase musical em geral. E aí eu vou dar alguns exemplos e vamos identificar, vamos ver o que é uma melodia, quando não é melodia, o que seria uma melodia principal da obra, o que são melodias secundárias, e assim começar a entender o discurso musical já. Falar de melodia é um pouco assim. Nas outras aulas a gente falou de assuntos um pouquinho mais técnicos, a primeira coisas mais acústicas, aí depois a segunda timbrísticas, uma aula sobre coisas um pouco mais matemáticas na terceira, mas agora a gente vai aqui meio que para o prato principal um pouco. É o peixe do. A carne, sei lá, do jantar, né? A melodia. Então, para entender melodia, para entender primeiro a coisa da relação com a voz humana, a gente precisa passar só uma informação que não chega a ser técnica, um pouquinho técnica, que é uma escala musical. Vou dar uma definição bem banal assim de escala, bem simples, que seria uma sucessão de notas próximas, tá? E eu vou tocar aqui uma escala, a escala mais básica no piano, que ela é tocada só com as teclas brancas do teclado, que é a escala de Dó maior, só para as pessoas entenderem como a gente começa a escala num tom, numa nota. Esse é o tom que é, digamos assim, a raiz dessa escala, né? A base, é ali que a gente se sente em casa naquela escala. As notas vão subindo, vão se afastando desse tom raiz aí, e depois a gente vai sentindo essa polarização para essa nota e o quanto a gente repousa ao chegar nela outra vez, né? Então vamos lá. Olha só. Dó maior. Escutem só a sequência de notas. Essa é a nota onde começa a escala e a nota onde ela termina também. É a nota mãe, digamos assim. Eu vou subir. Aqui a última que tende a repousar nessa. Sintam, meu amigo. A relação de tensão e resolução. Se eu acompanho de outras notas, então, para caracterizar ainda mais essa situação, eu poderia mostrar assim: tensão e relaxou, e chegou, tá? Então, essa escala que eu toquei, ela é a famosa escala do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, chegando no dó de novo, né, das sete notas, e é a oitava repetição da primeira. Então, a sensação é de chegar no dó e de repousar nesse dó de novo. E as notas todas são todas próximas uma das outras. Dó, ré, mi, fá, uma é o próximo passo da outra, tá? A voz humana, ela tem uma extrema facilidade e ela se adapta de maneira completamente natural cantando notas e saltando para a nota mais próxima, para notas vizinhas. Dificilmente você vai ver a voz humana dando muitos saltos, a não ser que seja um cantor muito virtuoso, né? Uma coisa muito... Mas tem coisas que são impossíveis mesmo. Muito salto, a pessoa cantando uma coisa que seja. Ficaria impossível a voz humana reproduzir isso. Da mesma forma, você não vai ver também a voz humana cantando coisas muito rápido. Aliás, para quem tiver curiosidade de ver coisas sendo cantadas muito rápido, uma coisa muito famosa é a ária da grande ópera de Mozart, da Flauta Mágica. Tem as duas árias da Rainha da Noite, que é uma soprano agudíssima, né? Sempre a cantora que vai cantar, e tem coisas rapidíssimas ali sendo cantadas, e é uma coisa de virtuosismo mesmo. Mas mesmo assim, não dá para ser tão rápido. Ali é quase que um limite ali do que dá para fazer, né? Isso solo, né? Em coral seria impossível, todo mundo junto naquela velocidade. Então, quanto mais a gente vai para uma coisa muito rápida, e com saltos para toda parte, a gente então a gente sai um pouco do que é a chamada melodia, da sensação de estar ouvindo uma melodia com começo e fim. Igual essa escala que eu toquei, ela não é uma melodia assim, porque até dá para se caracterizar como uma melodia. Se alguém conseguisse escrever uma peça, seria um pouco banal, mas a gente sente que a gente tem um começo, a gente parte, chega a um ponto de tensão e aí resolve. A melodia, ela precisa dessas coisas, né? Desse ponto de começo, meio e aí um final para resolver, tá? Então, outra coisa que é legal de falar em relação à melodia é que a gente gosta muito e a gente tem uma tendência de gravar melodias que se usam da ferramenta da repetição, né? Uma repetição dentro de uma melodia, dentro de um tema, e isso daí os músicos populares sabem muito bem, dá para conferir isso em praticamente tudo aí hoje em dia, né? É muito repetido. Quanto mais repetição dentro de uma melodia a gente tem, melhor ela gruda aí na nossa memória, né? Só que os compositores eruditos, né, clássicos, eles procuram levar em consideração esse parâmetro da repetição. Então existe a repetição de uma maneira que não fique banal, mas se utilizando dessa ferramenta, né, que é a repetição para a memória das pessoas. Então olha só. A gente vai, para caracterizar uma melodia realmente, a gente vai se pegar em três aspectos, tá? Essa relação de altura, o que que é? São as notas, esse equilíbrio entre. Não é que, olha, vejam bem, não é que não tem que ter salto para ser uma melodia, é que existe um equilíbrio na quantidade de saltos e um ponto de referência é a voz humana. Não dá para ficar saltando notas o tempo todo assim, e isso eu vou mostrar já já, e sentir aquilo realmente como uma melodia. Então tem esse parâmetro da altura, tem o parâmetro da velocidade, e o terceiro parâmetro, que é a sensação de começo, meio e fim. Se uma frase musical ela tem essas três coisas de uma forma equilibrada, ou pelo menos relativamente equilibrada, a gente. Ela será reconhecida como melodia. Eu não estou falando que vai ser necessariamente uma música sensacional nem nada demais, mas a gente reconhece aquilo como uma melodia automaticamente. Então, olha só. Quanto mais salto, menos vocal. E quanto menos vocal, menos lírico, menos doce, por assim dizer, aos nossos ouvidos, ela será. Agora, não ter salto nenhum e não ter alguma coisa de velocidade, você pode facilmente cair numa monotonia musical, né? A pessoa quer escrever, ah, quero escrever então uma melodia bem linda, vou tocar só as notas aqui bem da escalinha próximo, pode facilmente cair numa banalidade total. Então cuidado. Aliás, essas coisas assim, essa maneira de criticar a música dessa maneira, sem levar em conta parâmetros realmente musicais, é interessante a gente ver todo o tempo. A gente vê muitas vezes as pessoas falando, e aqui eu vou colocar um parênteses, para comentar um pouco sobre coisas faladas a respeito de música popular, que é muito curioso, ver as pessoas falando. As pessoas às vezes costumam querer analisar uma peça, ou uma música, ou uma canção, ou o valor moral dela, por assim dizer, o valor de mensagem evoluída, sofisticada, humana e tal, pela letra que tem na música. Então, o sujeito tem uma música com um material assim simplório, né, banal, ou às vezes até mesmo vulgar. E ele quer defender dizendo que, poxa, mas a letra está falando de coisas lindas, está falando de Deus, está falando de. Olha, desculpa, a análise da parte de texto é uma outra coisa. Os elementos musicais, o equilíbrio entre as notas, A dosagem em relação aos parâmetros musicais é que vão ditar o valor real daquela música. É óbvio que uma perfeita união de temperamento entre o material musical e o material textual, o material cantado, as palavras né, que estão sendo ditas, uma coisa que seja coesa, aonde a música funcione como uma analogia perfeita para aquilo que está sendo dito, é um parâmetro digno de ser julgado e muito importante numa canção, né? Ou na ópera, enfim, onde quer que seja. Mas não, a gente não pode se prender ao que está sendo dito. A gente tem que analisar o que está sendo tocado. E também não adianta o sujeito falar assim, não, mas olha só, essa música é uma porcaria, mas aqui no meio ele põe um pedaço de música clássica. Pior, filho, porque não tem coesão nenhuma, tá? A música virou uma salada, é igual um buffet assim, você vai, você põe arroz, feijão, sushi, macarrão, sabe? Antes ela fosse então uma música simplória, mas que ela fosse coerente, né? Nos seus parâmetros estilísticos, né? Que ela pretende. Então isso daí era um parêntese que eu tinha que dizer, porque eu vejo tantas pessoas falando disso, principalmente no Facebook, e às vezes é um pouco angustiante. Então tá. Outra coisa que a gente vai falar sobre melodia é que existe a melodia principal numa peça, que muitas vezes é chamada de tema da peça, e existe as melodias secundárias ou desenvolvimentos daquele tema que foi tocado no começo, que foi apresentado pelo compositor. Numa canção, a gente geralmente a ideia melódica, o desenho da frase do começo, meio e fim, ela já é quase tudo. A gente tem aquela melodia longa e termina, depois repete, aí tem uma outra que é um refrão, alguma coisa assim, repete, vai de novo a primeira, acabou. Praticamente você tem ali umas duas ou três ideias melódicas e isso é tudo. E muitas vezes elas se contrastam um pouquinho entre si, ou se contrastam bem, mas elas não têm tanta relação. Na música clássica, a melodia, ou o tema da obra, se a melodia for o tema, ela é um tijolinho, entende? Ela é uma peça de uma estrutura que vai ser desenvolvida, que vai ser, em alguns casos, levada às últimas consequências. E a gente pode ter então peças com essas melodias equilibradas, com notas próximas e saltos um pouco, que geralmente são melodias doces e agradáveis ao ouvido. Agora, a gente também pode ter obras onde o material que está sendo usado não é exatamente melódico. São as a figura é tão curta, ou às vezes rápida, ou às vezes ela é um salto assim, que não tem nada de vocal, não tem nada de. Isso com o tempo, com a percepção estética, assim você vai vendo o que pode ser cantado e o que não. Geralmente não tem nada de cantável ali. E é o material com o qual o compositor vai trabalhar. E grandes obras, importantíssimas na história da música, são escritas assim. Obras, obviamente, instrumentais. Os instrumentos, eles têm outras possibilidades do que a voz. Quanto mais instrumental, digamos assim, fique a peça, menos melódica ela vai ser, tá? Então, mas isso não tem nada que ver com o valor da obra, né? Se a obra ela é instrumental e ela se desenvolve bem assim, essa é simplesmente a característica dela. Não é um fator aí que diminua o valor daquela composição, né? Melodia é o que a gente tem mais próximo da coisa verbal, é o que a gente tem mais próximo de um discurso falado. Tem as suas pausas, tem as suas ênfases, o ponto final, o começo de frase. Melodia é informação. Tanto que até na simbologia astrológica ela é assim facilmente associada ao elemento ar, né? Se o ritmo é algo que está mais ligado ao nosso físico, de maneira assim mais selvagem, né, mais instinto mais primitivo e dança, coisas sentidas, de maneira mais física, poderia ser associado ao elemento terra. A melodia então está ligada às emoções mais íntimas e discurso estaria mais ligada aí ao elemento do ar. Então é tão ligado ao discurso verbal que pretende às vezes até como linguagem musical transcendê-lo e possui todas as a necessidade de ter equilíbrio, coerência, interesse. E quanto mais tiver isso, mais comovente vai ser essa melodia. Então, a gente vai começar a exemplificar aqui um pouquinho algumas melodias. E a primeira que eu vou pegar é uma coisa vocal, para vocês perceberem então essa melodia vocal que tem notas próximas, pouco salto, bem esse equilíbrio que a gente se sente como bem natural, bem fácil ao ouvido. E é uma melodia de uma missa do Palestrina, que era um grande compositor. Eu acho que para voz, olha, ninguém escreveu tão bem quanto os renascentistas. É realmente impressionante. Toda a escola de Palestrina e alguns compositores que o antecederam é uma coisa maravilhosa. Fica aí o conselho para o pessoal ouvir as músicas corais renascentistas. Palestrina, Cristóbal Morales, Orlando de Lasso, Heinrich Schütz, enfim, tem bastante gente que escreveu, são coisas geniais escritas para voz, obedecendo perfeitamente à natureza vocal. Então, esse é o começo, é o Kyrie da Missa Brevis. Ouçam só a melodia, o que é o tema principal, a frase. E aí vocês vão perceber a característica vocal, porque as notas são todas próximas. Ela começa com um salto, toca uma nota, começa com um salto para baixo e depois tudo tá tudo colado assim. Termina com um ponto de interrogação porque vai continuar. Então é aqui. Que a terminação já vai seguir para outras coisas. Então, no Palestrina ele coloca essa melodia aqui para contralto, para as vozes femininas graves, e depois ele coloca para os baixos cantarem aqui. Tá certo? Isso junto, isso obviamente depois entram outras vozes. Isso é música que a gente também não precisa ter medo da palavra contraponto. Se melodia é agradável, contraponto é abundância de melodia, é um monte de melodia ao mesmo tempo. E essa música é contrapontística. Então as melodias elas estão todas interpostas e um grande atrativo ao escutar a música polifônica é ficar percebendo a entrada. Essa melodia é o tema principal da obra. A entrada do tema, às vezes que ele entra. Olha só, aqui ele começa. Cantando, são quatro vozes cantando ao mesmo tempo. Eu vou tocar de novo. Procurem perceber a diferença entre as vozes, a entrada das melodias, pelo menos até o começo. Eu vou parar aqui na metade desse trecho. Cada vez que eu começo essa. Tá? Cada vez que isso acontece. Dá para ouvir. continua. Cada vez que entra o tema principal, é assim, é como se abrisse um céu mais uma vez, é como se a coisa se renovasse, né? Uma coisa que desabrochasse de novo. É de uma beleza realmente enorme e sempre respeitando essa natureza vocal, porque a gente tem primeira nota, um salto para baixo que não é a próxima nota, depois é tudo perto, ó. Nada muito rápido, nada muito assim saindo em disparada. É tudo extremamente delicado, é tudo extremamente, as coisas estão próximas umas das outras e existe um equilíbrio rítmico, uma dosagem entre o começo que é mais estático e a parte final que é mais movida. Essas notas no final que movem mais a frase, deixam ela extremamente equilibrada, porque você tem um começo mais pausado, com mais calma, e depois um movimento maior, uma coisa mais intensa. Outro exemplo bem legal inicial de mostrar essa característica vocal, a diferença entre... Opa! Dá para dizer que essa que tocou aí, que é predominante a mão direita, a melodia no teclado. Não é essa peça que eu toquei. Bom, até o trecho que eu toquei, com toda certeza, as vozes na mão direita estão se movendo mais, mas mais para o final vai ser na mão esquerda. Ele vai Ah, trocar. não dá para definir uma regra geral. Não, não. Até mesmo porque Não. isso que eu toquei é uma partitura para coral, hein? Não é nem para Ah, piano. Então a coisa de mão direita e mão esquerda eu estou adaptando aqui, mas se você olhar mais para o final, eu posso tocar de novo, mas para o final. peças pianistas em geral. Peças Tem a pianísticas CPS. em geral, com toda certeza, as figuras melódicas vão estar mais na mão direita, porque elas estão no registro mais agudo. Entendi. O registro mais agudo ele perfura a textura musical toda, ele aparece mais, e isso faz com que as pessoas prestem mais atenção. Por isso, as melodias geralmente acontecem na mão direita do pianista, no caso. Numa orquestra, ela vai acontecer mais nos violinos. Num coral, ela vai acontecer mais nas sopranos, ou nos tenores. Como essa peça que eu toquei, ela é uma peça renascentista contrapontística, o que que é isso? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, isso vai se alternar. Isso vai ficar trocando o tempo todo. Se você ouvir mais para frente aqui, você vai ver que as coisas na mão esquerda começam a ficar mais intensas. Por exemplo. Mais escala na mão esquerda, isso vai se alternando. Podemos dizer que esse negócio de ser mais agudo é porque esse tipo de som ele é mais ágil, né? Daí a melodia, vamos dizer, fica mais redonda, A gente não vai fica de... menos cansada, vamos dizer. Não vai... não, não, não sei se é por ser mais ágil, porque a agilidade ela não é muito a questão aí. Os outros são ágeis também. A questão maior é de é, é uma é a questão acústica mesmo, dos agudos serem ouvidos com mais clareza, serem frequências que a gente ouve com mais clareza. E como a gente quer entender a melodia, essa frase que está sendo dita, ela aparece mais nos agudos e os graves, eles dão mais a fundação, a sensação física que a gente tem é que os graves dão um apoio. É mais uma questão de conseguir ouvir mesmo. As melodias muitas vezes elas aparecem nos graves e existe todo um trabalho para fazer com que então aquilo apareça, para fazer com que aquilo perfure o resto e transpasse Toda a textura, vamos supor, de uma orquestra, é um trabalho delicado isso, quando a melodia, por exemplo, tem muitas peças. A primeira sinfonia de Mahler, por exemplo, começa com um solo de contrabaixos. Tudo bem que não tem muita coisa sendo tocada ao mesmo tempo, mas mesmo assim existe um grande trabalho para fazer com que aquilo seja ouvido, porque os graves eles vêm como mais uma vibração que a gente identifica menos o que está acontecendo. Nos agudos a gente identifica mais, né? Então é mais por isso. Agora, para mostrar a diferença entre melodia vocal e instrumental, uma outra peça, e essa bastante conhecida, é um trecho de uma cantata de Bach, de Johann Sebastian Bach, famosa, a cantata 147, o pedaço do Jesus, Alegria dos Homens, tá? Onde você tem uma melodia instrumental no começo, bem movida, com alguns saltos, e depois entra o coral. E aí a gente nota a diferença gritante que tem, e Bach, consciente disso, usou disso como um recurso de contraste, né? Instrumental e coro. Instrumental e coro, quando é instrumental é movido, quando é coro é pausado, é calmo. Olha só, é mais ou menos assim, né? O início. Aí entrou o coro. As notas do coro são todas a próxima nota. Ó. Aqui começa. Assim, a melodia vocal ela é pausada, calma, com nossas notas próximas. E a melodia instrumental movida. Bem fácil de perceber mesmo a diferença entre uma coisa que tem um caráter mais instrumental, um caráter mais vocal, e Bach tá cheio dessas melodias pela obra toda dele, coisas extremamente vocais e coisas extremamente instrumentais. Se a gente muitas vezes se a gente ouvir uma obra importantíssima de Bach, que é o Cravo Bem Temperado, uma obra para teclado, são dois livros, dois volumes, sempre as peças dentro são em dupla, um prelúdio e uma fuga. O prelúdio ele tem um caráter assim de preparação para algo, então geralmente ele é mais doce, mais lírico, ou mesmo que ele seja mais movido e mais enérgico, ele não é tão complexo em termos de vozes acontecendo ao mesmo tempo. E depois você tem uma fuga, que a fuga é contraponto. A fuga são sempre várias vozes ao mesmo tempo. E é muito interessante de ver como o Bach, quando não tem um prelúdio com um material menos melódico, mais instrumental, geralmente a fuga vem e ela é super melódica, com notas próximas, os saltos dosados e aquela coisa toda. Então é muito, muito interessante de escutar. E o Cravo Bem Temperado, para muita gente, parece uma coisa didática escutar o Cravo Bem Temperado, porque Ele põe lá as 12 tonalidades, de todos os jeitos que é possível colocar, duas vezes cada uma, e as pessoas acham que aquilo é um pouco didático, que é para estudar e tal. Olha, escuta o cravo bem temperado como se você fosse escutar uma música do rádio. Escuta o cravo bem temperado, põe para tocar em casa como se fosse escutar uma música assim, uma canção de niná. Ponha a primeira vez. Vai parecer um pouco de informação demais. Lá para terceira, quarta vez, aquilo vai ter entrado em você de uma tal forma, aquelas melodias todas, todo aquele equilíbrio é uma coisa de uma perfeição tamanha. Eu cada vez mais chego à conclusão que Bach é o grande compositor mesmo, viu? Porque imagina, o grande compositor, muitos muito grandes, mas ele talvez seja para mim assim insuperável, porque o sujeito escuta assim muito muito Beethoven, sai assim meio heróico, sabe? Sai meio prometeico assim, sabe? Escuta muito Mozart, o sujeito sai meio palaciano, muito Chopin, sai meio melancólico, né? Um pouco nobre, um pouco snob. Melancólico, snob e tal. Bah, não. Bah, parece que ativa tudo. Você escuta e você sai assim, parece tudo em ordem. É como uma oração perfeita, aquilo. Você sai tudo em ordem. Porque outras coisas você escutar também sai um pouco celestial demais, sai meio desconectado. Bah consegue esse contato céu e terra de uma maneira assim realmente impressionante, né? Agora, um outro exemplo. É legal de falar, eu vou trocar um pouco de período, porque olha, nas aulas eu tenho mostrado coisa do barroco, agora uma coisa renascentista, para variar um pouquinho, mas muito pouco clássico e barroco tenho mostrado mais, e pouco romantismo e século XX, então não mostrei praticamente nada. E eu vou usar um exemplo do romantismo, eu vou usar justamente Chopin. Que foi o compositor, olha, se eu estou falando Bach, estou colocando Bach como o grande compositor, o tal, Chopin, em termos de escrita para teclado, escrita para o piano, desenvolvimento do instrumento piano, e eu estou aqui, eu sou pianista e tenho só um piano aqui para mostrar para vocês as coisas, queria ter uma orquestra sinfônica ou um coral para exemplificar com outro tipo de repertório. A gente vai sempre focar um pouco no repertório do piano e comentar outras coisas, porque por questão de possibilidade aqui de dar exemplo. Mas Chopin, sem dúvida nenhuma, é o homem que melhor entendeu esse instrumento aqui, o piano que a gente tem hoje, o piano moderno, desse tamanho, com essas possibilidades que ele tem. Chopin, sem dúvida nenhuma, foi o que entendeu melhor. Morreu muito jovem. Assim, teve uma vida extremamente complicada, muita melancolia. Ele ali com aquela mulher dele, que a gente não entende até hoje exatamente o que acontecia ali, e com os filhos dela. E sempre voltou da Polônia, polonês, veio para Paris com 20 anos, para nunca mais voltar. Então a música dele tem todo esse aspecto. O polonês tem qualquer coisa de muito nobre, assim, tem uma coisa muito, uma consciência de dignidade própria, assim, muito evidente. E isso é curioso. E ao mesmo tempo uma melancolia também, por toda a história da Polônia ali, aquele país. Né, naquele sanduíche entre Rússia e Alemanha, passando por todo tipo de adversidade, guerras e tal. E Chopin, assim, ele exemplifica muito bem isso aí, porque um cara que foi morar em Paris, com 20 anos e passou o resto da vida lá, e então você parece ouvir essa coisa desesperada, meio sofrida, do leste europeu, e extremamente com um certo orgulho mesmo, e ao mesmo tempo isso tudo apertado como se fosse um terno francês muito bem costurado, com luvas delicadíssimas, e Chopin parece que todo dia entregavam luvas novas, sempre luvas novas, brancas assim. Devia ser uma pessoa não lá muito muito relaxada, né? Então, então eu vou mostrar aqui um exemplo e começar a mostrar Chopin. Eu tenho um exemplo de melodia muito muito especial, que é uma melodia para pegar a linha das melodias vocais que se usam de poucas notas ou notas próximas sempre. A gente vai pegar uma peça de Chopin que é instrumental, é um prelúdio para piano, que ele se utiliza de duas notas principais. A melodia tem duas notas, depois ela desce um pouquinho o teclado e continua a girar só entre duas notas. E são os acordes da mão esquerda que dão o colorido, e a cada vez que troca de acorde, a coisa tem uma nova cara, um novo temperamento. E na minha opinião, parece, lembra muito música brasileira, mas eu não vou falar isso assim muito, senão vocês vão escutar já pensando na música brasileira e acabam não ouvindo a peça direito. Então ela gira entre duas notas e é extremamente de uma simplicidade total e consegue ser tão profunda e tão bela. Então, vamos lá, é o prelúdio número 4 de Chopin. Esse prelúdio, ele tem esse giro entre duas notas. Então, logo no começo a gente nota si, e ele vai para a mesma nota numa região mais aguda do teclado. É a mesma nota. Mesmo si. Vai para o dó e volta para o si. Outra cor. Outra cor, mais tensa, dó, volta pro si, mais tensão, volta pro si. Agora sim ele muda, vai pra outra nota, nota lá e vai girar em torno dela. Si, volta pro lá. Si, volta pro lá. Pequena variação para equilibrar. E agora uma volta, um giro. O tempo para aqui, né? E o que que ele vai fazer? Ele vai voltar para onde estava. Tá. agora mais movido. As coisas começam a girar mais rápido, parece. E aqui ele tem um momento de lance de inspiração, assim, de mover de uma maneira até com saltos extremos para justamente equilibrar o que ele vinha fazendo antes, que tinha tão pouco. Aqui ele faz tudo de repente. Olha o salto. E voltou. Olha a tempestade. Vai se encaminhando para uma chegada. Se confirmando. Interrogação. Morrendo. Uma chegada. Não podia ser mais triste, né? Não podia ser mais terrível. Mas aí ele chega ali onde pretendia. Então, assim, é de uma inventividade melódica gigantesca, porque ele tem elementos pequenos no começo, é de uma sutileza total, é de uma modéstia, a gente poderia dizer assim, no começo, né? Duas notinhas ali, doce... Dó, si, si, lá, si, lá. Ele fica sempre entre duas notas e ali no final ele coloca uma coisa mais movida para balancear, volta para coisa de pouco movimento e depois no final dá a louca no cara. Ele contrasta aquilo tudo com saltos e nota grave no piano só, e é para depois voltar, concluir e ter ali uma pequena coda, né? um fechamento ali de tudo, bem terrível e fatal, assim, destino, assim, coisa muito simbólica. Outro exemplo dentro dos preludes de Chopin, os preludes de Chopin também, olha, são uma riqueza imensa, eles foram escritos justamente em homenagem, inspirados por Bach, que tem os seus prelúdios e fugas. Chopin aqui escreve seus 24 prelúdios em homenagem aos 48 prelúdios de fuga de Bach, que são dois volumes de 24. Aqui Chopin escreve só um volume de 24 para homenagear, porque cada um é baseado em um tom aqui do piano, né? Isso é uma coisa mais técnica, mas é mais ou menos da mesma, de um jeito pouco parecido que Bach pensou, e Chopin faz isso e é extremamente bem sucedido, assim, é uma coisa, uma obra-prima que as pessoas têm que conhecer. Os prelúdios de Chopin, não passe por essa terra sem conhecer os prelúdios de Chopin. Não valerá a pena. Um outro exemplo muito bom e interessante dentro desses prelúdios todos aqui, que me vem em mente, é o de número 15. Porque ele é famoso, ele tem um nome. Gente, tá claro até aí? Tem alguma dúvida em relação a isso que eu toquei? Isso que eu estou falando? Pergunta? Depois eu vou te fazer uma pergunta, mas deixa mais um pouquinho. Tá legal, tá legal. Esse prelúdio 15, recebe um apelido que não foi de Chopin, mas foi dado por um editor e isso fez sucesso, que é o apelido de Gota d'Água. Porque Chopin foi, enfim, é uma história muito longa, não vou entrar aqui em detalhes biográficos, mas ele foi se hospedar por conta da doença dele numa casa de campo na Espanha que a mulher dele, a Jorge Sand, tinha, e fazia um tempo horroroso lá, e a mulher saía com as crianças para passear, para... Enfim, ficava fora o dia todo e ele ficava em casa compondo e aquela chuva e caindo, e tinha uma goteira ali, parece, conta a lenda, né? Sei lá se isso é tão preciso assim. Mas e aí ele escreveu a música inspirada um pouco nisso e tem uma melodia muito linda e tem uma nota constante o tempo todo que representaria essa gota de água pingando. É independente de ser uma gota de água, uma gota de qualquer outra coisa, é um elemento constante que fica quase que se interpondo à melodia. Ele entra como uma textura paralela que não é nem acompanhamento e nem melodia. E não chega a ser uma outra voz, é um elemento externo muito, muito diferente e tem uma melodia muito lírica. E essa nota sempre lá, constante, o tempo todo. Eu vou tocar um trecho, eu não vou tocar ele inteiro, mas eu vou tocar um pedacinho. A nota constante é essa, é um Lá bemol. Essa nota vai ficar. Então vamos lá. Aqui a melodia. Essa melodia já tem mais saltos. E eu vou mostrar depois para vocês a quantidade de saltos, o que não é salto, e como quando não tem salto a gente sente isso como mais vocal. Uma segunda parte, sempre essa nota, eu não sei se deu para perceber, se deu para ouvir, sempre essa nota constante, e é uma coisa realmente muito original ele ter feito algo assim. Não tinha sido tão, sido um pouco escrito essa história de uma nota constante desse jeito, mas não numa peça para piano com essa forma. E aqui a questão dos saltos, a gente já vê que tem pouco. Os saltos que acontecem aqui, eles estão de uma tal forma harmônicos com a tonalidade da peça, por razões técnicas, que eles quase que não chegam a tirar o caráter vocal dessa melodia. Porque olha só, um pouco de salto no começo, Fá, Ré, Lá, salto para baixo. Aí agora tudo, tudo uma do lado da outra. Si, Dó. Todas as o caminho, as notas são todas próximas, independente do nome delas. É tudo muito diretamente ligado à melodia vocal. Chopin era um grande apreciador de óperas, muito embora não tenha escrito ópera. Ele escreveu algumas canções para voz feminina que são muito bonitas e muito pouco executadas. Mas era um grande apreciador de ópera. Dizia que quem não ouve ópera e não entende de voz não pode tocar piano e tal. E tinha muita razão, tinha toda a razão. E a gente nota essa coisa vocal assim, muito, muito das suas obras. Óbvio que é um vocal que veste ao piano perfeitamente e que se aplica para ele de uma maneira assim absolutamente perfeita, né? Eu vou seguir então com exemplos e agora eu vou mostrar uma outra coisa e comentar uma outra melodia que é de uma sonata de Mozart, para a gente ver um pouco no classicismo também essa como se aplica essa coisa vocal, instrumental, em relação à melodia e ao material temático das obras. E eu vou exemplificar com uma sonata para piano em Fá maior, uma peça que eu já toquei um pouco antes aí em outras oportunidades, um trechinho, mas eu vou voltar nela porque ela é um exemplo muito bom, ela serve para muitas coisas. E aí a gente vai ter uma coisa bastante mais instrumental, né? E sempre equilibrado com a quantidade de saltos. Nunca salto para tudo quanto é lado e também nunca uma monotonia de só tocar a próxima nota. Porque Mozart procura usar perfeitamente bem esses parâmetros, né? Então, essa sonata ela vai assim, primeiro movimento. Pois ela segue. Olhem o que é uma melodia que não é tão vocal assim, por dizer, ela não deixa de, ela não, de maneira nenhuma ela é uma coisa antinatural, estranha e que seria impossível de ser cantada. Não, ela é possível de ser cantada, mas como ela tem mais saltos, como isso fica menos na nossa cabeça, a gente reconhece menos como algo que a gente assobiasse assim logo de cara. Um salto, outro para cima e o final. Ele não está fazendo. Ele está saltando. São saltos primeiro. Tara é um salto. O outro, tiro é um salto. Tari, lá para cima, um salto maior ainda. Tarata, e o final é com notas vizinhas. Olha como a cara disso já é muito mais instrumental. Uma cara disso já é bem diferente daquele Palestrina que a gente mostrou no início. E olhem só a sensação que dá escutar uma coisa que ao mesmo tempo é mais instrumental, ela não é tão vocal. Mas ao mesmo tempo, ela de maneira nenhuma tem elementos estranhos, esquisitos. É uma sensação de um ambiente aqui lúdico, quase pastoral e de tranquilidade, onde a gente começa. Solo na mão direita, só saltos. Sol. É qual? Só. A resposta, né? Aqui na esquerda. E aí, para contrapor todos esses saltos, o final dela é sempre com as notas vizinhas. E bem mais movido. A gente chega com tranquilidade, interrogação, e aqui vai para resolver resposta, como se fossem as madeiras numa orquestra, as flautas, oboés, clarinetes. De Mozart. É quase cômico, hein? Existe um ritmo pontuado aqui que depois se repete mais elaborado ainda. A sensação do 3, que eu expliquei na aula passada, o quanto é dançante. Resolução. Surpresa! Assim, de uma coisa lúdica, doce, quase que inofensiva, a gente vai para dá um trovão ali no meio e a gente passa por toda uma gama de emoções extremamente contrastantes. E aí é interessante a gente comentar um pouco sobre isso em relação à música, porque o que que é isso? Pelo que a gente passa? São sentimentos? É o sentimento do compositor? Ó, não pode ser o sentimento do compositor, porque quando ele começou a escrever a peça, ele tinha um sentimento, mas provavelmente na hora que ele terminou, ele tinha outro. Como é que pode? Isso é uma expressão direta do sentimento dele. É o sentimento do intérprete? Não, claro que não. Eu estou aqui como um veículo de um texto que já foi escrito, né? E como poderia, se fosse sentimento real, mudar de um sentimento para outro assim tão rápido? A gente, se realmente fosse sentimento, a gente não conseguiria, de uma coisa assim tão doce, entrar numa tempestade dessas, como se não fosse nada, e sentir a tempestade e depois troca. E depois, ó, porque vai ter uma troca é imensa, né? Sobre o som e trocou. Já trocou de novo. Traz para a gente imagens de sentimentos, né? Não é realmente o sentimento, é uma foto do sentimento, é uma lembrança dele. Por isso que você pode transitar assim. Se não, seria impossível transitar. Se fosse um sentimento realmente verdadeiro, inteiro ali, você ia sair acabado, um negócio triste. Depois, se você se recuperar, precisaria esperar uma semana para terminar aquela peça, ou um dia pelo menos. Só imagens de sentimentos que estão já guardados em você, que você viveu realmente ou pelo menos imaginativamente. Daí, por isso, uma coisa excelente para entrar mesmo nas músicas e destrinchá-las e compreendê-las, além de viver, de maneira geral, é a leitura de obras de ficção, né? Quanto mais experiência imaginativa você tem, mais associação você faz. Esses trechos, eles vão reverberar para você de maneira muito mais rica, porque uma música pode estar aqui falando de um assassinato à faca e, pelo amor de Deus, ninguém precisa viver um negócio desse para saber qual é a sensação que deve dar. Então, imaginativamente você vive. Então, a gente troca aqui de imagens e sentimento com uma facilidade enorme. Mozart é um mestre nessa troca de humores e de brincar com, ao mesmo tempo, falar das coisas mais sublimes e daqui a pouco virar para a plateia, mostrar a bunda para a plateia e falar da coisa mais podre e daqui a pouco volta a falar de coisas lindas e maravilhosas. E aqui ele consegue muito bem. Ele é. Então, como eu estava falando da melodia, o cara. O humor aqui que aparece, a gracinha de Mozart, e é tudo pertinho, super vocal, quase que coral, porque eu tenho quatro vozes aqui, igual teria num coro. Aqui é um pouco rápido para ser vocal, portanto, não é um enfeite, uma ornamentação tipicamente instrumental. Muito instrumental, saltos, algo mais ainda. Aqui. só uma frase dela. Vê se a gente vai ouvir uma frase dessas. E vai pensar em exatamente em melodia. A gente não vai pensar exatamente em melodia ouvindo isso. A gente está ouvindo temas, motivos, figuras, frases. Melodia no sentido de que é uma sequência de notas? Tá, sim, mas assim, está longe de ter um caráter da original da palavra melodia. Já não se aplica mais tanto. Depois, mais para frente, também não é muito instrumental. Aqui mais, por ter mais pausado, as notas são mais próximas já, uma das outras, e você já consegue identificar isso como uma coisa que poderia ser possivelmente cantada. Aliás, perfeitamente cantado, né? Parece La Donna Immobile, né? Olha, dá para ver como Mozart contrapõe. Essa é o segundo tema principal, a segunda melodia principal aí. Aí, melodia mesmo dessa sonata, porque é interessante observar como ele contrapõe o começo com saltos, uma linguagem ultra instrumental, e depois com menos saltos, mais pausado e uma linguagem muito mais vocal e mais melódica, por assim dizer. Então, esse exemplo de Mozart vale bastante para isso, e olha. Daqui a pouco eu vou pegar mais outras coisas de classicismo para exemplificar justamente coisas não melódicas e que são igualmente fortes musicalmente e importantes. Alguma dúvida até aí? Eu quero te fazer uma pergunta sobre o critério rápido que eu uso para identificar os elementos que tu ensinou até agora. Tá. Critério para coisa simples, tá? Uhum. Por exemplo, tinha mais fácil, tá? O negócio das famílias de vozes, os tipos de vozes, tal, incluindo voz humana. Agora, para melodia e ritmo, eu uso o seguinte critério. Quando eu tento acompanhar a música com o corpo, seja dançando ou mesmo parado, acompanhar com o corpo, eu estou identificando o ritmo dela. Estou seguindo o ritmo da música. E quando eu tento assobiar a música, eu estou seguindo a melodia dela. Perfeito. Como critério simples. Claro, como critério simples ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem. Agora, ele funciona muito bem observando melodia como uma coisa um pouco mais geral, como aquela história de melodia é uma sequência de notas, né? É que a sequência de notas que eu vou ser capaz de assobiar geralmente vai ser mais melódica, porque eu vou encontrar temas nas obras e motivos importantes nas obras que vai ser extremamente difícil de cantar, ou de assobiar, ou de murmurar, e não é por isso que não sejam belos e interessantes, mas você vai perceber que quando ficou mais difícil de cantar ou assobiar, ele é necessariamente menos melódico. Ele é mais instrumental. Melodia associa direto com voz, associa direto com possibilidade humana, com a natureza humana. Deu para entender isso, que da relação com a voz, a melodia de relação direta com a voz. É possível de cantar, é adaptado ao canto, é melódico. É mais adaptado, é mais melódico. É muito rápido. Difícil, é instrumental. O terceiro movimento mesmo dessa sonata seria impossível cantar. É... mais, né? Aqui justamente ficou mais lento e notas mais próximas. Olha só, tensão, relaxa. Já é mais andado, né? Já é mais movido, fica impossível de ser cantado. Algumas passagens são possíveis, a maior parte não. E portanto, a gente percebe como menos melódico, mais brilhante, mais instrumental. Agora, para não ser cantável, não precisa necessariamente uma melodia ser rápida, né? Só para mostrar um outro tipo de coisa extremamente vocal e interessantíssimo, e uma dica para o pessoal escutar, é uma obra que chama-se Suite do Tenente Kije, de Sergei Prokofiev. Isso daí foi escrito para um filme. É um filme interessante, tem uma história, é um tenente que não existe. Foi um mal entendido achar que aquele tenente existe, e aí desenvolve toda uma história e uma biografia de uma pessoa que é de mentira, que não existe. E aí tem uma dessas peças da suíte que é o romance. E lá a gente tem uma melodia tocada assim, com um equilíbrio, um salto delicado e só com as notas próximas. Assim. E é uma melodia, justamente, aí a gente sente a força dessas melodias com as notas próximas e que obedecem esse caráter vocal da melodia. O romance da suíte do Tenente Kije, ele não é para piano, eu vou só exemplificar um pouco aqui para mostrar a melodia para vocês. Ele tem um acorde aqui que se mantém sempre o mesmo, mais ou menos assim, a movimentação instrumental na orquestra é outra, mas a harmonia é essa, e os baixos, os graves, eles vão se alternando. Então a cor... Eu tenho essas duas notas, nos graves eu tenho esse acorde, que é esse conjunto de notas aqui na região média da orquestra, e a melodia aqui em cima, se eu não me engano, é tocada pelos contrabaixos na orquestra. Segue, é interessante porque olha só, um salto, aí depois só notas próximas, outro salto, outra segunda frase, mesmo salto para começar, só notas próximas. Salto, só nota próxima. Salto, só nota próxima. E ele tem essa cor aqui. É uma escala que não é a escala normal que a gente usa em música. É uma escala organizada de um jeito mais antigo, chamados modos, que eram as escalas dos gregos, as escalas medievais, mesmo música oriental de uma maneira geral. Tem muita coisa baseada nesse outro tipo de organização de notas, e que dá um caráter assim mais medieval mesmo, uma coisa meio... E é romance, é extremamente triste, né? Essa nota estranha. Aí aqui outra nota diferente vai vir. Isso não isso é que dá esse sabor um pouco modal aí para essa melodia. Extremamente interessante essa suíte do Tenente Kije, vale a pena. As pessoas não comentam muito sobre essa obra. Ela é excelente como introdução à música clássica, pelo menos a música do século XX, porque ela É extremamente leve de escutar, prazerosa, com melodias lindas como essa, e tem outras coisas bonitas lá também. O Prokofiev é um compositor realmente que vale a pena ser ouvido. Absolutamente tudo que Sergei Prokofiev escreve vale muito a pena. Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Tá bom. Então agora, olha só. O que seria uma coisa não melódica e ao mesmo tempo valiosa, né? Alguém já pensou ou cogitou a hipótese de cantar, por exemplo, o tema principal, o motivo principal da Quinta Sinfonia de Beethoven? É assim, completamente. Não é uma coisa que você associaria à voz. E é tão curto. Não forma uma frase longa, ou mesmo uma frase curta, mas que você sinta começo, meio e fim. Assim, o sol. Já o sol. O tamanho do salto, a abertura que acontece já é completamente antivocal, não melódica. Isso é um motivo, é um tema, não chega a ser uma melodia. Ele parte aqui de um princípio também que eu já falei outras vezes, que é do 1, 2, 3, que em todo tema ou em música isso se usa e tem milhares de exemplos, coisas que acontecem assim, uma etapa. Aí depois de novo uma segunda etapa, e aí na terceira que a coisa decola. Apontar, preparar, apontar, fogo. Igual aqui, preparar. Aí apontar, tó, tó, tó, tó. E aí vai. Muitas coisas são assim. Tem exemplos por toda parte. Isso a gente caça o tempo todo. A primeira sonata para piano de Beethoven, se eu me lembro tanto aqui, mas. Também não é uma linha assim curta, ela é mais longa, mas completamente antivocal, porque são só saltos e depois uma ornamentação complicada que não daria para fazer com a voz. Olha só. A gente lá pensaria que já logo na primeira sonata de Beethoven, o próprio tema da Quinta Sinfonia aparece. Isso está por toda a obra de Beethoven. Esse pá, pá, pá, pá realmente permeia uma enorme quantidade de peças. E tem outra sonata para piano, figuras assim. O tema da sonata é. Isso lá, eu vou cantar. Aí sim ele entra numa coisa mais melódica, mas o tema inicial, a figura central, não tem nada de melódico. É extremamente pontual, assim, sucinta, curta, enxuta, e não, como se fosse um tijolinho de uma estrutura, não tem aquelas frases lindas, um compositor maravilhoso para ouvir frases melódicas realmente. Também outro exemplo, que eu não estou tocando aqui nada dele, seria Tchaikovsky, né? Que é um grande gênio das melodias. Ouvia as sinfonias de Tchaikovsky, os balés de Tchaikovsky. Muito importante de conhecer. Beethoven tem coisas. Aí, ao mesmo tempo, o homem tem coisas assim que ganha todo mundo. Porque, em vários exemplos, ele não é exatamente melódico. Eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui. Como essas duas sonatas, esses dois começos de sonata, começo da Quinta Sinfonia, outras sinfonias também. Beethoven sempre tem essa coisa que não é tão melódico, mas quando ele decide escrever uma melodia, aí ele escreve assim melodias que marcam a história da música para sempre. Um bom exemplo disso é uma peça importantíssima orquestral, que é a Nona Sinfonia, né? E a Nona Sinfonia, ela tem um quarto movimento, tem os movimentos instrumentais, depois do quarto movimento entra coro junto com a orquestra, mas o quarto movimento dela tem uma das melodias mais conhecidas, mais tocadas e mais importantes da história da música. Só que ele não começa logo de cara. E o que acontece logo de cara no movimento, do ponto de vista melódico, é interessantíssimo. Mostrar quando que acontece melodia, que tipo de melodia que acontece, e quando vem aquela o famoso tema. Ele começa com um acorde desesperado aqui, esse quarto movimento. Aí a orquestra inteira... nada de melódico isso, hein? Uns saltos, e aí de repente as cordas graves tocam uma figura oposta a essa, completamente melódica, e que parece em ópera, parece não, é porque não tem palavras aqui, mas é um recitativo. O recitativo é aquela coisa que é como se a pessoa estivesse falando em forma de música. Ele não tem uma obrigação formal de fechar uma frase. Ele é como se a pessoa estivesse falando com notas. E é bem isso. Depois desse todo esse turbilhão... Só notas vizinhas. Saltou. Vizinho. E volta o escândalo. E volta. Outro parênteses. Acabou aquele escândalo. Não é nada de melódico, é o tema do primeiro movimento, que é só assim, né? Isso é como se estivesse falando, o senhor está falando. Já tocou em outro movimento também, uma brincadeira que vem com uma memória, e aí volta de novo parênteses, notas graves, as cordas graves. Isso. Tema do movimento lento. Parênteses das cordas. E uma amostra do tema que vai entrar. fechou toda essa introdução. Hein? Ele colocou, começou com um material escandaloso, que não tinha nada de melódico, parênteses para a entrada das cordas. Melódico como se estivesse falando, recitativo. Depois voltou para aquele escândalo todo, parênteses, cordas, insistem de novo. E param no tema lá do primeiro movimento, que eu não mostrei, mas quem ouvir a obra vai ver que a obra começa com... Parêntese, e de novo as cordas insistindo nessa ideia. Entrou, voltou para o segundo movimento lá na obra, que quem ouvir também vai conferir. Volta para cá. Essa figura já aconteceu antes. Parêntese para as cordas de novo. Enfim, tudo isso que eu já toquei até chegar... E aí sim... Nos graves, leve, vindo lá de trás... E aí ele segue com essa melodia magistral, absolutamente deslumbrante, e ela é o perfeito exemplo agora para assim, chegar numa conclusão aqui na nossa aula. Ela é o perfeito exemplo de uma melodia vocal e que recebe o nome assim, de melodia com toda a força da palavra. A melodia perfeita, digamos assim, são notas próximas o tempo inteiro, sempre a nota vizinha, um pequeno salto lá pra frente, então, olha só. Vou tocar mais pra cima pra ficar mais claro. Quem tá olhando a minha mão tá vendo que eu tô tocando sempre notas vizinhas. Agora aqui vai ter um pouquinho de salto. Nota vizinha, saltou. Sempre com as notas mais próximas. E é muito bonito, porque antes dele colocar... A outra voz que entra junto com a melodia, não sei se deu para perceber, a melodia ela é tocada sozinha e depois não entra exatamente um acompanhamento, assim, tum, pá, pá, pum, entra um contraponto, uma outra melodia, que não é material temático principal, mas que está pontuando a melodia principal aqui com toda a elegância, todo o charme e colocando algumas notinhas que dão um sabor inesperado ao tema tão famoso. Então, o contraponto ele começa aqui. Eu vou tocar só a voz mais grave para exemplificar, por exemplo. Eu vou tocar ela mais forte, para vocês ouvirem com mais clareza. Desculpe, não. Muito especial. Uma nota completamente estranha à tonalidade aqui nos graves, que dá uma cor surpreendente mesmo à melodia. A gente vem aqui. Adiantamento da melodia que ele vai fazer também é uma coisa incrível, porque ele vem e aí de repente quando você tem já a frase ela se precipita a começar, e isso deixa a gente assim flutuando até pousar de novo na Terra. Então está aí um excelente exemplo. Depois a coisa fica enorme. Enfim, ela vai tomar a orquestra inteira com tímpanos e as cordas todas. Enfim. Essa obra é muito conhecida, todo mundo deve saber do que eu estou falando. Mas ela é um exemplo perfeito da melodia, como a gente entende, com essa relação extrema com a voz, essa relação total mesmo com as possibilidades humanas e que podem ser percebidas como as mais naturais possíveis para a gente. Eu não quis aqui, não quis exemplificar um pouquinho o que é melodia e exatamente a definição da palavra e como isso acontece em música e como a gente deve encarar essa questão de equilíbrio entre a sequência de notas, mas mais uma vez eu vou falar, não significa que peças que não tenham esse caráter melódico tão explicitamente vocal, lírico, dramático, nesse sentido, sejam inferiores, elas são de outro caráter. Caráter mais instrumental, e não é exatamente esse o parâmetro que faz com que uma obra não mereça ser ouvida. Tem outros parâmetros. Você tem muitas e muitas obras escritas pelos grandes gênios com figuras temáticas muito curtinhas ou às vezes muito rápidas. Eu acabei tocando mais melodias dramáticas, a gente tem melodias dançantes, a gente tem melodias fúnebres, melodias marciais. Tem toda uma série de melodias que a gente pode depois deixar uma listinha para o pessoal olhar e escutar essas obras. Mas acho que então é melhor a gente ficar por aqui, porque já a aula que vem a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma obra, uma ou duas talvez no máximo, e eu vou tocá-la do início ao fim. E depois a gente vai esmiuçar um pouco essa obra, mais ou menos como quem pega aí um soneto e vai no soneto. Mas agora eu já posso falar um pouco de melodia para vocês, já posso comentar a parte melódica. A parte harmônica, que é um pouco mais complicada, eu vou explicar um pouco no início da aula, eu vou falar de harmonia, vou falar brevemente, porque esse é um assunto mesmo mais técnico, e aí depois a gente vai para a obra propriamente dita. E esse curso vai seguir um pouco mais assim agora, pegando obras específicas. Esse começo foi importante porque se a gente não estabelece o que significa alguns termos, o que eles não significam, a gente não sabe quais são possíveis de serem usados, né? Então, tem alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Ficou claro a questão da melodia, do caráter vocal das melodias, ótimo. Então tá bom. Então maravilha. Então até a próxima aula. Obrigado a todos. Tchau, tchau.